é música nova deste artista, que é dos mais conceituados da música ligeira em Portugal. E hoje temos Portugal-Polónia, ou Polónia-Portugal, a partir das 20 horas, e durante a primeira parte nós vamos trazer aqui algumas informações no decorrer da partida, dado que essa será ainda a última hora deste nosso Entre o Tempo e o Tudo. Vamos seguindo agora com mais música nova. Temos para ouvir, aliás, para já, não é propriamente uma novidade, embora é um tema recente, Bruna Guerreiro com Adelaide Ferreira. Música chama-se Por Querer Demais. Depois, Ana Rita Prada vai trazer-nos o tema, aliás, já estou a avançar na lista, ainda não é agora. Flor de Lis com Ritmo do Mundo é o tema que se segue. Ainda ouvimos também os Soulplay, atenção, música nova. Terracota Antes com Mesh Mesh, música nova também. E depois então temos Soulplay, sim, com Eu Te Prometo. São duas músicas, mais uma mais atual, mas não propriamente novidade para os ouvintes. Outra mais antiga, dos Flor de Lis. E depois então duas novidades que chegaram hoje à Antena Web. É assim que vamos seguindo, aqui no nosso Entre o Tempo e o Tudo, no Canal 1. Para contar, há um segredo. 1. Morte nos separe, yeah, yeah, yeah. De que a morte que a morte nos separe. No dia que eu te conheci, meu coração tentou ignorar. Eu fiz de tudo para não se apaixonar, mas não resistiu à magia desse teu olhar. Senti que valia a pena arriscar, para que fugir daquilo que nos quer alimentar. Tão bom ter alguém como tu presente na minha vida. Se foi magia voodoo, eu não sei, mas também não quero saber. Sei que é contigo que eu quero envelhecer. Como eu adoro estar perto de ti. Um minuto longe é longe demais para mim. Por isso eu fico perto aqui, bem perto de ti. E tudo aquilo que tu procuras, tu encontrarás em mim. Tu és o sonho que eu realizo. Contigo do meu lado é como viver no paraíso. Eu te prometo amar e respeitar até o fim. Eu juro que eu vou cuidar de ti. Yeah. Eu te prometo amar e respeitar até o fim. Eu juro que eu vou cuidar de ti. São os Soulplay, Eu Te Prometo. Agora quando são 17 horas mais 38 minutos, Minuto Saúde com o João Marques. E depois vamos ter nesta emissão dois temas do Brasil, Manuel Tavares com Se Arrependeu, e também a música de Mari e Mariana, Livre para Voar. São as próximas músicas que temos para vos apresentar. Como já sabem, sempre trabalhos que são enviados pelos próprios artistas, editoras ou agências, enfim, que trabalham diretamente connosco. É gratificante todos os dias termos novidades. Hoje, só hoje, foram 3 novidades. 2 já apresentamos aqui, o Manuel Tavares vamos apresentar hoje. Enfim, muitos artistas a participar deste nosso projeto, que é a Antena Web, e que já está no ar. Faz na próxima segunda-feira, exatamente 6 anos e meio, hein? Muito bom. Vamos então ao Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. O principal é ouvir as instruções do seu médico, porque este é um assunto bastante controverso. Há algum fundamentalismo em termos de começar por legumes ou pela papa de cereais. E mesmo os alimentos que se vão introduzir inicialmente são muito variáveis, tanto a nível dos países da Europa como a nível dos continentes, e os bebés são todos iguais. Portanto, como em tudo, tem que haver muito bom senso. Se o bebé estiver muito gordinho, começamos pelo puré de legumes. Se realmente ele rejeitar totalmente, então mais vale passar para a papa de cereais, que acaba por ser mais fácil de dar, porque o sabor é mais parecido com o sabor do leite materno. No início, deve-se começar com uma colher pelo cantinho da boca, porque o bebé tem o que se chama um reflexo de extrusão se a colher for colocada mesmo no centro da língua. Este reflexo é um reflexo protetor para evitar que ele se engaje se colocar alguma coisa na boca que não deva colocar. Nesta fase de introdução de alimentos novos, acontece muitas vezes que as mães ficam muito ansiosas porque o bebê começa a perder peso. Esta perda de peso muitas vezes não é real, porque as curvas que estão nos livros atuais, agora já estão a ser alteradas, não são as curvas centralizadas e normalizadas para a nossa população, já são umas curvas mais antigas. E é natural que, com os conflitos alimentares, com a entrada para o infantário, que o bebê vai estar mais sujeito a viroses, o bebê não ganha tanto peso. Essa pequena descida de peso, se não for uma coisa muito marcada e muito prolongada, não vai ser por aí que vai causar problemas. Portanto, o mais importante é entender que também nesta fase o bebé procura muita autonomia e vai testar os seus limites, ou seja, ele sabe que chorando, tem uma espécie de uma varinha de condão, que é o choro, que vai facilitar o acesso ao que ele quer. Ou seja, se ele começar a chorar e não quer comer a comida que lhe é dada, vai então ter o leitinho e então aí tudo corre à maneira dele. Isto é uma maneira dele testar os seus próprios limites. Alguns pais, se conseguirem ser mais resistentes, devem esperar 1 ou 2 horas, porque se houver tiver a mesma fome, vai conseguir comer os alimentos e não vai ser por diminuir um bocadinho de peso que vai haver algum problema a nível, se não houver nenhuma doença envolvida, a nível do crescimento geral do bebê. Doutora Vânia Mesquita Machado. Acompanhe este e outros conteúdos em minutosaude.pt. Enxugue o pranto, meu amor, não chores mais. Você não sabe o quanto dói olhar pra trás. Me lembro o dia em que eu te vi partir. Faltou um pedaço aqui dentro de mim. Eu tenho medo dessa sua indecisão. Mas na verdade quem manda é o coração. Esquece tudo, só me escute, sente aqui. Ou me assume ou então me deixa ir. Se arrependeu e viu que seu amor sou eu. E agora quer voltar, esquece o passado, eu não quero lembrar. São águas passadas, você não sabe o quanto doeu. Se arrependeu. Se arrependeu e viu que seu amor sou eu. E agora quer voltar, esquece o passado, eu não quero lembrar. São águas passadas, você não sabe o quanto doeu. Thank you. Estas são Mari e Mariana. São agora 17 horas 30, aliás, e 48 minutos, peço desculpa. Vamos agora para a Guia dos Astros. Depois temos músicas de Bruno Vieira, Canção do Adeus, e também Ana Rita Prada com De Que Vale. Depois, depois do breve intervalo, vamos ter aqui, não se esqueçam, as rapidinhas na Braça. Antes, ainda vamos ter tempo para um segundo Minuto de Saúde. Bom dia, Guia dos Astros, é o seu horóscopo do dia, de todos os dias. Hoje, quinta-feira, e atenção você de Áries. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Não é por monotonia que você vai reclamar, mas é no ambiente doméstico harmonioso e nas relações familiares equilibradas que você vive as melhores sensações. Um pouco mais de sinceridade vai fazer muito bem a sua relação. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, é na ânsia de aproveitar as novidades que surgem que você corre os maiores riscos. Acredite, você não é super-herói. Não brinque com os sentimentos do seu par, viu, Taurino? Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, chegou o momento de você colher os bons resultados de tudo que você semeou nos últimos tempos. Aproveite a boa maré para melhorar as suas relações e fique de olho em boas oportunidades. No romance, dedique momento de carinho ao seu par. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, seja mais flexível em suas negociações e evite choques com os colegas. Quanto mais maduro se mostrar, melhores vão ser os resultados. Afetivamente, há uma demonstração envolvendo a sua relação. E isso é bom. Demonstração de muito carinho. Ok, pessoal, vamos de música e a gente já volta. Guia dos Astros com Jane de Paula. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que trai. Tu marcaste a cruz, teu nome no meu corpo inteiro. És meu norte e sul, saudade que carrego. Não vou pensar onde estás e onde ficas. Não vou ligar nem olhar para o que dizem. Quero lembrar o olhar que me fez ficar com um nó. Quem vai ganhar no fim será quem sorrir ao errar. Passou tanto tempo e eu sem te ver. Não sei que coisas te diria, nem quero saber. Nunca te esqueci, teu rosto em mim carrego. Hei de amar-te assim, sem toque ou apego. Não vou pensar onde estás e onde ficas. Não vou ligar nem olhar para o que dizem. Quero lembrar o olhar que me fez ficar. Thank you. corpo inteiro. És meu norte e sul, saudade que carrego. Não vou pensar onde estás e onde ficas. Não vou ligar nem olhar para o que dizem. Quero lembrar o olhar que me fez ficar com um nó. Quem vai ganhar no fim será quem sorrir ao errar. Agora os Serenades, os Serenade com The World Is Mine. Depois intervalo e regressamos para a segunda parte, entre as coisas que vamos ter também tempo para trazer mais uma edição das Rapidinhas na Brasa. Hoje vamos ter, e ainda antes deste intervalo, mais um bocadinho de tempo para o Minuto Saúde com o João Marques. É assim que seguimos nesta edição de um programa que esperamos cada vez mais se torne para si uma referência. Entre o tempo e o tudo. Boa tarde. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Geralmente o que nós aconselhamos é, antes de mamar nos bebés pequeninos, pode-se colocar umas gotinhas de soro fisiológico no nariz para ele conseguir respirar melhor. Quando o nariz está realmente muito entupido, o bebé está constipado, a desobstrução nasal deve ser feita de uma forma diferente. os pais dizem logo que não gostam e que, ou que o bebê não gosta, que não é agradável, mas se imaginarmos um adulto a mergulhar a cabeça no mar e respirar durante 1 ou 2 segundos, também vai ver que não é agradável. Só que é a melhor forma, muitas vezes, de evitar que uma simples constipação evolua para uma bronquiolite. Portanto, o que geralmente nós recomendamos é que se vire a cabeça para um dos lados, se injete metade de uma daquelas ampolas de soro fisiológico, injeta-se essa ampola e depois, se necessário, se as pressões forem realmente muito viscosas, pode-se aspirar um bocadinho, mas com suavidade, para ter cuidado com a pressão a nível do ouvido do bebê. Depois, se o bebê respirar, vira-se a cabecinha para o outro lado e faz-se a mesma manobra. Isto é muito importante nas constipações. É uma das principais formas de evitar a evolução para a bronquiolite. Em relação à zona da área da fralda, é importante, como eu já tinha referido, não utilizar sempre um creme barreira, porque a pele não respira. Portanto, o creme barreira deve ser só utilizado quando o bebê faz cocó. Exceto se realmente estiver muito, a pele muito irritada, então aí deve usar um creme à base de vitamina A e de zinco. Depois há outros específicos que o seu médico pode aconselhar. Uma forma muito prática de tratar de algumas assaduras e barata é com o soluto de iosina a 2%, que se vende nas farmácias, que pinta, dá assim uma coloração rosada à pele e que em 2 ou 3 dias seca a maior parte das irritações dessa região. Quando são candidíases, a pele fica vermelha e fica com umas bolinhas e então aí é preciso usar um antifúngico, que consegue ser aconselhado pelo seu médico. Doutora Vânia Mesquita Machado, acompanhe este e outros conteúdos em minutosaude.pt. Just one little thing. Change my mind, never been steady.

De volta aqui a dos Astros, fala pra você de Leão. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, sua disposição para realizar as novas tarefas que podem se apresentar no dia a dia está redobrada. Aproveite a energia para realizar tudo o que você precisa. Afetivamente, o clima é propício para os apaixonados. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, em família os conflitos passageiros diminuem as chances de encontrar a sintonia física com alguns de seus parentes. No amor, evite algumas situações fora do seu controle. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, no trabalho aceite a colaboração dos seus colegas e mesmo que surjam situações inesperadas com pouco de jogo de cintura e sua inteligência, você resolve tudo ao seu redor. No amor, arrisque os caminhos que o seu desejo indicar. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, apesar da inveja alheia que anda dificultando as suas ações no trabalho, o dia revela excelentes oportunidades para você. Tanto as novas atividades como a rotina estão protegidas pelos astros. No amor, pode cruzar com alguém que promete mudar o rumo de sua vida. É isso aí, Sagitarianos, Capricórnio, Aquário e Peixes. Aguenta só mais um pouquinho que a gente volta com Guia dos Astros. Guia dos Astros com Jane de Paula. Quando tens um sonho, tens que lutar por ele e nunca desistir. Sabes que a vida tem momentos com alguns sofrimentos que por vezes queremos partir. Nunca deixes de acreditar e verás que tudo irá. Já me aconteceu ficar desiludido, mas nunca desisti. Sabes que já fiquei perdido sem saber o caminho, mas farei tudo para conseguir. Nunca deixei de acreditar e hoje vivo a vida a cantar. Tens que viver a vida. todos nós a conhecemos, mas nunca é demais ouvir de novo. Histórias. Hoje com a história da lebre e da tartaruga. Vamos ouvir uma história muito, muito antiga, mas que dá sempre gosto ouvir. A lebre e a tartaruga. A lebre andava sempre ligeira, quase a correr como o vento, e fazia-lhe nervoso ver a pachorrenta da tartaruga a caminhar vagarosamente para onde quer que fosse. Chovesse ou fizesse sol, houvesse perigo ou não, a senhora tartaruga não passava do seu passo habitual, pousado e sossegado. Nos dias de festa, quando a bicharada combinava sair junta e todos se punham a andar, era certo e sabido que a velha tartaruga ficava à cauda do rancho, a fechar a marcha, a andar compassada, tão mole, que a lebre tomava folgo, andava pelas duas e punha-se à frente de todos a correr, como lebre que era. E um belo dia, não se conteve e disse para a tartaruga: se eu fosse como a senhora, já tinha morrido de aborrecimento. Eu podia cá andar nesse passinho de enterro. Eu ainda queria vê-la a correr comigo, para ver se espertava. Muito bem, respondeu a tartaruga pacatamente. Vamos lá experimentar isso. Fazemos uma corrida de 5 quilómetros e aposto que quem vai ganhá-la sou eu. Bonita aposta, replicou a lebre. Vamos já sair de dúvidas. Convidaram a raposa para juiz e ambas partiram para a corrida. A lebre, como sempre, largou veloz como um foguete e em pouco tempo se perdeu de vista. A tartaruga, como era seu costume, deixou-se ficar a andar lentamente, a andar, pela estrada fora. Depois de correr um bocado, a lebre voltou-se para trás e, não avistando a tartaruga, deu uma gargalhada. A esta hora ainda ela está dando as primeiras passadas. Nem me vale a pena andar mais por agora. Até tenho tempo de dormir uma soneca enquanto espero por essa papa sorda. E deitou-se na relva fresquinha e apetitosa que havia à beira do caminho, principiando logo a dormir. Dormiu, sonhou, ressonou. E, entretanto, a tartaruga, que vinha andar devagar, muito devagarinho, mas sem perder um momento, passou junto dela. Viu como a sua contendora dormia descuidadamente, sorriu-se e continuou o seu caminho. Quando a lebre acordou, voltou a olhar para trás. Ainda não há de vir a meio caminho, pensou. Agora, em 4 pulos, chega ao fim e ganhei a aposta. Mas quando olhou para diante, viu a tartaruga que acabava de chegar naquele instante ao lugar combinado para o fim da corrida. Tinha ganho a aposta. E a lebre, abatida no seu orgulho de boa corredora, ficou a pensar: não é por muito madrugar que amanhece mais cedo. Ouvimos uma história muito antiga que nos conta uma corrida entre uma lebre e uma tartaruga. Fui tirá-la de uma coleção que se chama Ler Mais, Plano Nacional de Leitura, edição Nova Vega. As histórias deste livro foram adaptadas por Alsácia Fontes Machado. São 18 horas, 19 minutos. A Lebre e a Tartaruga, mais uma história que ouvimos hoje no nosso Entre o Tempo e o Tudo. Já sabem então que às 20 horas temos Polónia e Portugal, um jogo que não vai ter transmissão na Antena Web pelos motivos técnicos e lógicos, mas pode ser, fiquemos a saber hoje, que pode ser que algo se concretize para a temporada 2016-2017. Vamos ver. Para já, temos dois temas e são É Tão Bom Ser Tua, da Cristiana Pereira, e depois a música de qualquer coisa, a música de Mia Rose, chamada Qualquer Coisa. Grandes músicas para ouvir nesta edição, uma com mais ritmo, outra nem tanto, mas o que interessa é que vamos continuando até por volta das 21 horas. Nesta segunda hora temos Rapidinhas na Brasa e não falta muito para lá chegarmos. Até já! Basta eu e tu, e contava os dias e as horas. sinto que me falta qualquer coisa. Só não sei bem o quê, mas com ti fica logo outra coisa. Por isso vem ter comigo. Ou não, quando tu não estás, aperta o coração e eu quero-te mais. Estou confusa e sem saber se tu sentes o mesmo. Nada estava previsto e já passou um tempo sem que eu te tenha visto. É tão bom acordar ao teu lado outra vez. Quem diria, eu e tu? É tão bom acordar ao teu lado. Que me falta qualquer coisa. Só não sei bem o quê, mas com ti fica logo outra coisa. Por isso vem ter comigo de vez. Qualquer coisa. Sem ti, sinto que me falta qualquer coisa. Só não sei bem o quê, mas com ti fica logo outra coisa. Por isso vem ter comigo. Sem ti, sinto que me falta qualquer coisa. Só não sei bem. Horas, 26 minutos, mais dois temas. Agora para ouvir Be The One, música de Dua Lipa, e depois Let It All Go, música da cantora britânica Birdie. A jovem que, quando tinha 16 anos, impressionou com uma versão de um tema dos Cherry Ghost, ou Cherry Ghost, aliás, chamada People Help The People. Na altura, essa música fez muito sucesso no grupo Antena Web. Chegou número 1 no nosso top oficial. Agora vamos ouvi-la daqui a pouco com este Let It All Go. Para já, Be The One, de Dua Lipa. Just enough. I've been sleepless at night, 'cause I don't know how I feel. I've been waiting on you just to say something real. There's a light on the road and I think you know it. Morning has come and I have to go. Mais dois temas, quando são agora 18h35, ainda vamos ter lá mais para a frente, a terceira parte da Guia dos Astros, também vamos ter nesta edição, tempo para poetas, comentário e não só. Para já, dois temas então, como disse, são eles de Virgul, I Need This Girl, é um artista português, e depois vamos ficar com Stressed Out dos 21 Pilots. São as próximas músicas desta edição do nosso Entre o Tempo e o Tudo. Abraço, abraço.

when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Agora, e antes das rapidinhas na brasa, a terceira e última parte da nossa rubrica Guia dos Astros. E depois também vamos ter aqui uma música que foge àquilo que é normal, mais ou menos, porque vamos trazer aqui uma musiquinha que não é resultado deste trabalho direto, embora a artista também, de alguma forma, seja acompanhada por nós. Sia, Cheap Thrill. Alô, ouvinte, confira agora. Guia dos Astros. É isso aí, já estamos de volta. Guia dos Astros fala pra você de Sagitário. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitários, no trabalho, a determinação é fundamental para que você atinja suas metas. Por outro lado, se conseguir vencê-los, vai passar por momentos de glória e de muito prazer pessoal. O momento é para você usar bem mais na paixão. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, algumas pendências que você deixou de lado pode provocar mal-estar com amigos e pessoas próximas. Dê mais atenção à sua família. No amor, você precisa ser mais criativo para quebrar a rotina. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, num dia em que tudo pode acontecer, é bom ficar atento aos detalhes. Atenção especial a contratos. Você não descarta a possibilidade de uma surpresa. No amor, não perca a chance de intensificar os momentos íntimos. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, a dois, há muito erotismo envolvendo o astral da relação. Afetivamente, já está mais do que na hora de você investir na relação. Terá disposição para superar todas as dificuldades no trabalho e em casa. Que pena, né, pessoal? Mas amanhã, logo cedo, a gente volta com mais uma sessão Guia dos Astros. Guia dos Astros, com Jane de Paula. Come on, come on, turn the radio. I got all I need. No, I ain't got cash. I ain't got cash. Estamos então de volta. Agora tempo da nossa rubrica Rapidinhas na Brasa. E daqui a pouco nós vamos voltar, já será então depois do intervalo. Contamos com a vossa presença aqui na vossa rádio. Este é o canal 1 da Antena Web. Assim que está connosco, uma ótima tarde. Daqui a pouco iniciamos a terceira e penúltima hora. Até já. Os novos Paraguaianos apresentam Rapidinhas, Rapidinhas, Rapidinhas na Brasa, um programa da Parada da Paródia. Uma boa rapidinha dá muito gozo, podem crer. Não interessam coisas sérias. Vamos lá, mas é reinar. Pá, quando eu for grande quero casar com a avó, está bem? Ah, és parvo o quê? Então queres casar com a minha mãe? E depois, qual é o problema? O papá também casou com a minha, não casou? Ai, ai. O que foi, homem? Não me digas que foste ao dentista e que o senhor doutor voltou a enganar-se no dente. Pois voltou, filha. E desta vez ainda foi pior. Em vez do dente, olha, arrancou-me o botão do colarinho da camisa. Em 2016, a Delta continua a ser o café da vida dos portugueses. Mais do que um café, Delta é partilha. É acordar com um bom dia, um pretexto para conversar sem horas contadas, a desculpa para estar com os amigos, vezes sem conta. Para a Delta, este é o maior prémio. Beber café consigo, todos os dias. A todos os que elegem a Delta como marca de confiança há 15 anos consecutivos, como escolha do consumidor e marca 5 estrelas, agradecemos por nos fazerem melhorar a cada dia, para que os premiados sejam os nossos clientes. Delta, o café da sua vida. Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os rebuçados Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão rebuçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os rebuçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar rebuçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os rebuçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com rebuçados Baiar, a tosse vai ao ar. Beber chá é mais um ritual de saúde e bem-estar. Neste verão, satisfaça os seus sentidos com os chás de sabor da Pérola do Rossio. Chá relaxante. Morango e champanhe, morango e framboesa, melão e ananás, pina colada e frutos silvestres. Na Pérola do Rossio são selecionados e embalados os melhores chás de variadas regiões do globo. Pérola do Rossio, chás e cafés, de quem sabe, para quem conhece. Pérola do Rossio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rossio 105, em Lisboa. Uma nova aventura vai começar. Os aventureiros na Gruta do Tesouro. Mistério, suspense, ação e muito humor. Mais um livro fantástico de Isabel Ricardo que irá prender os leitores da primeira à última página. Uma edição saída de emergência, já disponível nas livrarias e nas grandes superfícies. Agora que tantos brasileiros descobriram o caminho aéreo para Portugal, os novos parodiantes aqui estão a oferecer-lhes um espaço que lhes é totalmente dedicado. A acompanhar este episódio, servimos a cada ouvinte uma sopinha de grelos. Estamos finalmente neste país maravilhoso, de tantas maravilhas. Coronel, que vamos fazer aqui agora que aqui chegamos? Cada um fa o que souber fazer.

sou. E eu? Sim, você, seu grandíssimo tarado. Ah, menina, você desculpe, mas deve haver aí com algum mal-entendido. Eu dou-lhe um mal-entendido, dou dois bufardos nas trombas. Mas o que é que eu fiz? Ainda pergunta? Está aí, vai para meia hora a olhar-me fixamente para os peitos e agora arma-se em anjinho. Ai, é isso? Ai, então fique descansada, que não é nada do que você está a pensar, não. Pois. Fique sabendo que eu estava a olhar fixamente, mas era o seu fio de ouro. Oh, quero ver que além de tarado é gatuno. Mas o que é que se passa aqui? Olha, querido, é este estúpido que não para de me olhar para o peito. O quê? Oh, meu caro senhor, tenha calma, que a sua namorada não percebeu nada. Eu realmente estava a olhar, mas não era para o peito, era para o fio. Ah, isso! Ah, esqueça que não é verdadeiro, é só aparência. O quê? O fio de ouro afinal é pxisbeck? Não. O peito é que não é verdadeiro, é silicone. Ouve bem o que te digo, Lolocas. É do melhor que há. Ai, Naná, não sei. Vá lá, experimenta. Vais ver costas. Ai, tenho as minhas dúvidas. A sério? Então ficas toda giraça, com um bronzeado completo, sem marcas de biquíni. Ai, tá bem, mas não acho boa ideia. Ai, que pudica que tu me saíste, Lalacas. Até parece mal uma mulher moderna como tu ter vergonha de fazer nudismo na praia. Ai, mas quem é que falou em vergonha? Então, se não é vergonha, qual é o problema do nudismo? Oh, filha, não é nada prático. Onde é que eu vou pendurar o telemóvel? Entre os peitos? E depois fico com a marca. Mãe? O que foi agora, Vitinho? Sabes o que me estava mesmo a apetecer agora? O quê? Um chocolate daqueles muito bons que tu compras no Natal. Ah, desses! Oh, filho, tu já viste o reclame na televisão? Não. Diz que só se vende no inverno. Agora no verão não os encontras nas lojas. Então porquê? Sei lá, filho. Olha, saiu lá bem. Deve ser porque agora está muito quente e eles derretem-se todos. Ah, ou isso é porque os chocolates estão no período do defeso. Do quê? Do defeso. É uma coisa que se usa na pesca. Em certas alturas do ano não se podem pescar certas espécies. Ah! Às tantas, não se podem vender esses chocolates porque eles, nestes meses, estão na época do acasalamento. Mas... E por isso os pescadores estão proibidos de ir ao mar pescar esses chocolates. Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusa Nova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusa Nova com os meus pais. Neste verão vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como o Pedro e confirme-se as férias da sua família. Com a Lusa Nova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. Por forma a obter café puro de aroma, não esqueça. Procure a loja da especialidade, Pérola do Rossio. Escolha café em grão selecionado. Moa unicamente a quantidade necessária, na hora e de acordo com a máquina. Escalde sempre a chávena. Pérola do Rossio. Casa especializada em cafés puros da mais alta qualidade, moídos e embalados à vista do cliente, além de misturas gostosas de cevada e chicória, com 20 a 60% de café. Pérola do Rossio. Loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rossio 105, em Lisboa. A Revolução da Mulher das Pevides, novo romance de Isabel Ricardo, oferece-nos uma viagem para um dos períodos mais importantes da história de Portugal, as invasões francesas. Preparem-se para rir, chorar e vibrar intensamente com deliciosas horas de leitura. A Revolução da Mulher das Pevides, uma edição saída de emergência, já nas livrarias. Agora já pode ouvir os novos parodiantes a qualquer hora e em todo o mundo. Consulte o nosso site na internet em www.parodiantes.com. Não vai ser fácil ao PSD arranjar alguém com simpatia e sex appeal para conquistar mais eleitorado nas próximas eleições. Com simpatia e sex appeal? Não vai ser fácil arranjar alguém assim, porquê? Não me digas que a Manuela Ferreira Leite não se vai candidatar. O ex-ministro

Agora, 19 horas mais 14 minutos, uma na caneca dos Gaita no Peito e depois, quem é o pai da criança? Uma versão engraçada do João, claro. Daqui a pouco, comentário direto de Brasília, para conferir no nosso programa, que dá pelo nome de Entre o Tempo e o Tudo. Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Temperaturas hoje mais baixas, há algum tempo que não tínhamos as temperaturas assim, mas hoje estão, mas não vai ser por muito mais tempo, elas amanhã vão voltar a subir, é verdade, amanhã vão voltar a aumentar, portanto vamos ter temperaturas mais elevadas em todo o território nacional. Eu acho que ainda vai ficar mais quente se Portugal passar às meias finais do Europeu 2016. Mas enfim, é algo que só vamos poder saber com o tempo. Mas enfim, para já, o que vamos ter é o comentário direto de Brasília. Comentário que, como sempre, traz os assuntos da política brasileira, sobretudo. Até porque é um comentador do Brasil, portanto é natural que assim aconteça. E, enfim, é desta forma que vamos prosseguindo o nosso programa, que dá pelo nome de Entre o Tempo e o Tudo. Entre o Tempo e o Tudo, que acontece de segunda a sexta, entre as 17 horas e as 21 horas, aqui mesmo, no canal 1 da sua Antena Web. A apresentação é feita por mim, Carlos Bonaparte, às vezes com Daniela Costa, Liliana Senhorinho. Agora, que uma confusão. Daniela Costa, Liliana Moraes e Adriana Costa e Adriana Pequeno, às vezes na coadjuvação deste programa. Enfim, o que interessa mesmo é que todos juntos somos capazes de levar até si um bom espaço radiofónico, pelo menos essa é sempre a nossa pretensão. Ora então, e sem mais delongas, o comentário direto de Brasília, trazido pela Rádio Estúdio Brasil. E agora, o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Oferecimento: Dor se foi, o gel massageador que alivia as dores. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, sem dúvida que a decisão do ministro Dias Toffoli de libertar o ex-ministro Paulo Bernardo não acrescenta em nada aquilo que muitos já pensavam dele ao lembrar do seu passado como assessor do PT e muito ligado ao ex-ministro José Dirceu, hoje preso e condenado a quase 20 anos de prisão. O argumento de que houve constrangimento ilegal na medida judicial serve também para demonstrar que, quando se trata de raposas felpudas, qualquer aplicação da lei vira arbitrariedade, golpe, constrangimento e etc. É bom lembrar que a soltura não significa qualquer prova de sua inocência. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-ministro foi um dos principais beneficiados do esquema de propina que teria desviado 100 milhões dos funcionários públicos federais que fizeram empréstimos consignados. A Grupo Consiste, empresa contratada pelo Ministério do Planejamento na gestão de Paulo Bernardo para operar os empréstimos consignados a funcionários públicos, cobrava mais do que deveria e repassava 70% do seu faturamento para o PT e para políticos. A propina paga entre 2009 e 2015 teria chegado a cerca de 100 milhões. Tanto não há motivos para comemoração por parte da quadrilha que o juiz Sérgio Moro, responsável pelas ações penais da Operação Lava Jato na primeira instância, aceitou nesta quarta-feira denúncia contra o ex-ministro José Dirceu e mais 6 pessoas, entre elas o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e o irmão de Dirceu. Os demais réus são empresários. Todos são acusados de envolvimento em crimes cometidos na Petrobras. Esta é a segunda ação relacionada à Lava Jato que tem Dirceu como réu. Na primeira, ele foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão. Renato Duque também tem condenação. Ele recebeu pena de 20 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Mesmo com latidos, a caravana vai passando. Terminou na comissão de impeachment a fase de audiências das testemunhas indicadas pela defesa da presidente Dilma para tentar livrá-la do impeachment. Está previsto para o dia 6 o depoimento da própria presidente afastada. Não creio que irá comparecer. O prazo previsto para o julgamento final é 9 de agosto. Enquanto isso, meus caros leitores, ouvintes e telespectadores, o presidente interino Michel Temer continua enredado na armadilha deixada pela turma anterior. Para mostrar que não é o que a turma diz, reajustou o Bolsa Família. Também está salvando o Rio de Janeiro e deu uma trégua para os demais estados no pagamento de suas dívidas. Na esteira do saco de bondades, o governo afirma que tem dinheiro, inclusive, para manter o aumento do judiciário. Na mesma rota, as câmaras de vereadores, na sua maioria, estão votando aumento para os ilustres edis, desconhecendo a realidade reafirmada ainda ontem de que aumentou o número de desempregados no país, que já ultrapassa 11 milhões e 200 mil. Este contraste é que é difícil para o cidadão comum entender. Enquanto alguns saboreiam o suco, para outros só sobra o bagaço. Infelizmente. Direto de Brasília, José Voitschumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Dorce Foi. Com ele, a dor vai embora. Dorce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Buitchumas. Oferecimento, Dorce Fui, o gel massageador que alivia as suas dores. São 19 horas, 30 minutos. Hoje temos jogo de Portugal, é verdade, e vamos ter a nossa bandeira no ar. A música acabou de chegar aqui, é de Paulo Costa, e é tema que vamos ouvir de seguida. É uma novidade acabadinha de chegar à Antena Web. Chegou há sensivelmente 3 minutos, 2, 3 minutos, no entanto, vamos ouvi-la. Aliás, eu já que estive aqui a ouvir a música, portanto, mas acabou de chegar aqui à Antena Web. Vamos então ouvir Paulo Costa com A Nossa Bandeira. Novidade na Antena Web, no nosso Canal 1. Eu sou imigrante, mas vou ficar. Levanta a nossa bandeira. Eu sou imigrante, mas vou ficar com o verde e vermelho. Levanta a nossa bandeira. Vimos que tudo começou nas águas proibidas, morada de monstros, de deuses, fronteira da terra. E mais ninguém pode conquistar tanto mar. Fizeram a nossa bandeira. Levanta a nossa bandeira. Sou imigrante, vou ficar com o verde e o vermelho. Levanta a nossa bandeira. Levanta a nossa bandeira. Sou imigrante, vou ficar com o verde e o vermelho. Levanta a nossa bandeira. Em qualquer parte do mundo. Paisagem pura, seu coração tudo. Viram página da grande história, não sai da memória. E mais ninguém pode conquistar tanto mar. Fizeram a nossa bandeira. Mais ninguém pode conquistar tanto mar. Fizeram a nossa bandeira. Bandeira. Eu sou imigrante, vou ficar com o verde e vermelho. Levanta a nossa bandeira. Levanta a nossa bandeira. Eu sou imigrante, vou ficar com o verde e vermelho. Levanta a nossa bandeira. Paulo Costa, e esta é a nossa bandeira. Já há pouco também ouvimos aqui a música do... do Johnny Gama. Agora temos Sónia Cortês, do Fundo da Alma. E daqui a pouco vamos dançar um bocadinho com a música mais popular portuguesa. Sónia Cortês, deste álbum de 2016, com Do Fundo da Alma. Boa tarde. Ah, já agora, 19 horas 35 minutos. Ora, são 19 horas mais 39 minutos. Daqui a pouco 40. Vamos ficar com mais 4 temas. Vamos dançar agora ao som de, para já, os Bandaluza com o tema Eu Quero Bem à Minha Sogra. Ah, entretanto, quero contar-vos aqui algo que eu ouvi. Ok, agora sim. Temos aqui um pequeno problema elétrico. que eu espero que esteja resolvido. Muito bem. Bom, diziam então que... elétrica, eletrónica, enfim, o que seja. Bom, o que eu vos dizia há pouco, exatamente, ainda que tentar perceber como é que podemos resolver esta situação. Ok, diziam então que... agora aqui ficou um pouco estranho. Bom, mas diziam então que... aqui em conversa com a Daniela, ela dizia-nos uma coisa muito engraçada, que era: sogra, não ensine como cuidar os meus filhos. Tenho um dos seus e tenho muitas reparações a fazer. Por isso mesmo, eu quero bem à minha sogra dos Bandalusa. Logo depois vamos ficar com a música Game Over da Kati. É isto aí. Ouvimos também música de Caramelo, Vou Curar o Teu Dói Dói. E por fim, a música de José Raza, És Uma Brasa. Voltamos dentro de um instante, até já! Pelo barulho ela está a chegar. É a minha sogra. Enganou-me direitinho, me chamando de filhinho, meu carinho, meu amor. No começo acreditei, mas logo vi, me enganei, o meu sonho se acabou. Foi sabotar as alianças, mau humor, desconfiança, foi assim que me tratou. Que cruel a minha sogra, preferia uma cobra ou um filme de terror. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, quero ela bem longe de mim. Eu quero sim. Cascabel e jararaca ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim. Quero ela sem se intrometer. Eu quero sim. Se tu achas que é coitada, também ela é embrulhada, te presente para ti. Este é o quero bem a minha sogra. Se é para mentir, mentiu. Se eu ralho com as crianças, me critica sempre a mansa, me chamando de animal. Animal. Se eu ralho com a mulher, mata a boca, mata os pés. Minha filha casou mal. Não aguento este tormento, afinal dou o sustento para a megera. Sogra para incomodar. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim. Cascavela e jararaca ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim. Quero ela sem se intrometer. Eu quero sim. Se tu achas que é coitada, sogra morrer, vou estar a trabalhar. O meu patrão vai me querer dar folga. E eu vou dizer que não. Primeiro o trabalho e depois a diversão. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim. Cascavel e jararaca ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Quero ela sem se intrometer. Eu quero sim. Se tu achas que é coitada, também ela é embrulhada de presente para ti. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim. Cascavel e jararaca ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Quero ela sem se intrometer. Eu quero sim. Se tu achas que é coitada, também ela é embrulhada de presente para ti. Eu quero sim, eu quero sim. Yo, yo. Uh-huh. Let's go. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over. O jogo acabou. Game over. Game over. Entre nós terminou. Sabias do meu amor? Sabias do meu sabor? Deixei de acreditar em ti. Conhecias-me de cor. Para mim eras o melhor. Não imaginei seres tão ruim. E agora o teu jogo terminou. Game over, game over. O jogo acabou. Game over, game over. Entre nós terminou. Game over, game over. O jogo acabou. Game over, game over. Entre nós terminou. Rapaz, eu sei bem como se faz. Cantor e ator Evandro Mesquita tem hoje 61 anos de idade. Evandro fez grande sucesso no início da década de 80 como líder e vocalista da Blitz, uma das bandas de rock mais populares da época. A banda Blitz

Meio-dia. A hora do almoço. Ou pelo menos de começar a prepará-lo. Podemos dar-lhe uma sugestão? Cardápio. Durante 50 minutos, a Alternativa Rádio leva até aos ouvintes do Canal 1 um programa não apenas de culinária, mas também de cultura alimentar. Escute Cardápio às segundas-feiras, a partir do meio-dia, no Canal 1. São 20 horas, 6 minutos, já estamos a jogar e a perder. Lewandowski já marcou 1-0 para a Polónia. Portugal então, Polónia 1, Portugal 0. Agora Xana Carvalho com All Night Long. Horas, 10 minutos, vamos agora conhecer um pouco mais de Irreal Social, mais um vinil de João Santarena, produzido pela Rádio da Universidade Autónoma de Lisboa. 20 horas, 10 minutos, tudo na mesma, Colónia 0, Aliás, Polónia 1, Portugal 0. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. Uma das delícias dos anos 80. Naquele tempo, os dirigentes desportivos cantavam música pop. A sério. Primeiro chamavam-se Bananas, mas encurtaram o nome para Ban. João Loureiro era o vocalista. Anabela Pires faz um lindo backing vocals. Mas repara bem na sonoridade da música. Para 1988 estava super à frente. A rodar em vinil, Ban e Real Social. Agora, Ecrã Digital. Ecrã Digital, De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Hoje vamos falar do XP. XP continua a ter mais utilizadores que o Windows 8, quase um ano após o fim do suporte daquela que foi a versão mais longa na história do Windows. O XP continua a somar mais utilizadores que a versão atual do software. Os números da Net Market Share revelam que a velhinha versão do Windows... Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Venda de PCs caíram 5% no primeiro trimestre. Em janeiro e março foram vendidos em todo o mundo 71,7 milhões de computadores, de acordo com os dados apurados pela Gartner, e que revelam uma queda de 5,2%. Para os valores apurados, contribuiu um decréscimo no ritmo de substituição de computadores nas empresas, um fenómeno que ao longo do último ano beneficiou o mercado e que tinha sido impulsionado pela chegada do Windows 8 e pelo fim do suporte do Windows XP, que aconteceu em abril. O facto dos consumidores alocarem cada vez mais o dinheiro disponível para comprar tablets e smartphones também tem impacto. Nos computadores da secretária desktop, o mercado terá caído acima dos dois dígitos, uma perda que foi atenuada pelo crescimento das vendas de portáteis híbridos e tablets Windows, conduzindo ao menor número de unidades comercializadas desde o segundo trimestre de 2009. Os resultados agora divulgados pela Gartner estão em linha com as previsões que a consultora já tinha apresentado, as mesmas que apontam uma retoma do crescimento neste mercado num ritmo moderado e que se manterá nos próximos anos. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Temos agora fado. Vera Castro é fadista connosco em Tradecida, com Povo que Lavas no Rio. Maria Mendes vai trazer-nos Foi Deus. Mas a tua vida não. ninguém, porque canto fado neste tom aguado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando. Choro a cantar e pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim, deu o luto às andorinhas. Ai, deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto. Misto de ventura, saudade e ternura, ou talvez amor. Mas sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiar. Choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera. Ai, deu-me esta voz a mim. As flores à primavera. Ai, e deu-me esta voz a mim. E já cá estamos. Vamos agora para mais um momento de vinil 80. Vinil, aliás, vinil com The Stranglers. O disco vai começar a tocar dentro de instantes. Para já quem fala é João Santareno. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. Nesta altura, o punk já estava fora de moda. Mas as sonoridades ainda andavam por aí em 1982. Conheces os Stranglers? Sim, talvez uma daquelas baladas calmas, bonitas até. E a fase punk? No More Heroes foi um hit. Não é dos temas mais conhecidos, mas tem um power invejável. Dá vontade de dançar. Todo o LP é francamente bom. A rodar em vinil, No More Heroes, tocam os Stranglers. The great mirror. E agora temos soluções práticas antes das despedidas. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas. Conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. Hoje vamos falar sobre a poluição atmosférica, que é um outro fator de risco do stress urbano. O que é que nós deveremos saber sobre esta temática? Os principais culpados dos altos níveis de poluição a que as cidades estão submetidas são os veículos, que quando queimam os seus combustíveis, seja gasolina ou gasóleo, produzem uma grande quantidade de substâncias químicas emitidas pelo escape do motor para a atmosfera. A isto há que associar a ação poluente das indústrias e o aquecimento das casas. Mas isto todos nós sabemos. Como afeta a nossa saúde? Os principais componentes destas fontes são o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre e de nitrogênio e o chumbo contido nos combustíveis. Estas substâncias afetam o aparelho respiratório, produzindo uma predisposição para a asma mais frequente nas crianças. Também está relacionada com o risco de sofrer de bronquite crónica. Por outro lado, estima-se que 2% dos casos de cancro se fiquem a dever à poluição atmosférica e vários estudos associam o radônio presente em alguns edifícios, sobretudo os mais antigos, com uma maior prevalência do cancro do pulmão. Como nos devemos proteger? Não é fácil, mas pode-se tomar algumas medidas. limite ao máximo o uso do automóvel, opte pelos transportes públicos e faça revisões periódicas ao seu veículo de forma a controlar os níveis de poluição. Areje a sua casa nos períodos em que a poluição seja menor. Coloque plantas que ajudam a purificar o ar e evite fumar dentro de casa. Ou, se o fizer, faça-o à janela ou à varanda. Se nota algum sintoma de asma ou bronquite, consulte o seu médico para evitar que a doença progrida. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção Alternativa Rádio. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui, na sua rádio. E já cá estamos. Agora é tempo de finalizarmos esta nossa edição. Lembrando que Portugal está a perder com a Polónia. Polónia 1, Portugal 0, golo marcado nos primeiros minutos da primeira parte. Já vamos com mais de meia hora deste encontro, que tem 90 minutos. Para finalizar esta edição, vamos ficar com Sérgio Rossi, o tema És Perigosa. Ouvimos também os Santa Maria com o tema És Tudo, logo depois Santos e Pecadores, Quero, e por fim Susana Félix com Bem-vindo. É assim como despeço, o meu abraço com votos de uma boa quinta-feira. E até amanhã, às 17 horas. Até lá. Sergio Rossi, Fat Rob, Mr. Masshole. Here we go. No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher, qualquer homem como eu fica submisso. Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer, são o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um, dois, três. Um, dois, três. Nego e não nego, sou força, sou medo, por isso te digo apenas talvez. Pois tu és Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. É ouro sem fim.